os vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga dos pratos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa e o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança, nossa porta de esperança. Iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão. Oh Pai, sua luz divina, o cântico da certeza vencendo aspereza, vencendo toda aflição. No dia de nossa morte, no abandono, no tormento, trazendo